junto com a família ouvir o pop tocar. Ouvir o Mano Alice tocando canção de amor. Com Betinho, Pop, Maninho que voltou. Agora se segura e a guerra de fogo vai voar. Com o DJ Juninho, sucesso do meu Pará. E com a metralhadora fazendo o povo agitar. Wellington, let's go, meu DJ. Wellington, a gente se liga em você. Meu rubi, eu e ela. DJ Wellington. Com um simples olhar, eu me apaixonei. O amor aconteceu entre você e eu. A brisa do mar vinha nos envolver. O sol a aquecer, entreguei a você. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. DJ Wellington, o DJ da galera. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei quantas vezes floresceu amor, mas você nem ligou. Te dei tanto amor, me entreguei a você, mas você me abandonou. Oh, oh. O tempo passou, resolvi não mais sofrer e procurar um verdadeiro amor. Oh, oh. Ser feliz, muito feliz, encontrei um novo amor. Site Melody Pará, completo e com as melhores produções para você baixar. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei quantas vezes floresceu amor, mas você nem ligou. Te dei tanto amor, me entreguei. Mais uma vez mostrando o que há de melhor no mundo tecnológico. Escrevi o meu nome e o teu numa árvore. Eu marquei sem perceber meu coração. É a nossa linda história de amor. Brasil, é um prazer cantar com vocês. O prazer é nosso, Bruno e Trio. Como você, aprendi a dar valor a quem me ama, a cuidar de ti como se fosse uma planta, vou regar para poder ser a flor. Wellington, faz essa galera sentir a maior rajada da vida deles. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas

declaração. Entre outros versos falado, coração. Agora estou louca por ti. Eu já não sei o que devo fazer. Mas cai a noite, quero dançar. No arrebentão, vou te encontrar. No intenção de Curuçá. No intenção de Curuçá. No intenção de Curuçá. Com DJ Kini, DJ Marcia. DJ Wellington. Eu não quero nem saber, eu quero é curtir, dançar a noite inteira, eu não saio só daqui. O ritmo é quente, eu quero ver você dançar, ao som da batida, agita, vamos lá! DJ Wellington no comando do portal, agita a galera, as gatinhas passam mal. Ele está de volta pra fazer você dançar, esse moleque bate forte em todo o estado do Pará. Tingudim, tingudá, DJ Wellington vai tocar. Tingudim, tingudim, DJ Wellington do Rubi. Tingudim, tingudim, tingudim. DJ Wesley manda ver mais, mais. Tingudim, tingudá, DJ Wesley vai tocar. Tingudim, tingudim, DJ Wesley do Rubi. Tingudim, tingudim, tingudim, tingudim. DJ Wesley manda ver mais, mais. Tingudim, tingudim, tingudim, tingudim, tingudim. Tingudim, tingudim, tingudim, tingudim, tingudim. Tingudim, tingudim, tingudim, tingudim, tingudim, tingudim, tingudim. Volta pra fazer você dançar. Esse moleque bate forte em todo o estado do Pará. Tingudim, tingudá, DJ Wesley vai tocar. Tingudim, tingudim, DJ Wesley do Rubi. Tingudim, tingudim, tingudim, tingudim. Manda! Os carinhas! É tudo panedão. E o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito. É impossível que a magia seja a mesma eternamente. Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúme, me sentir apaixonado, rabiscando em guardanapos, caprichando nas palavras, pra dizer que eu te amo. difícil de amar. Dizer

Fábrica de camisa e estamparia. A sua melhor opção em malharia e estoque. Produções e mixagens DJ Wellington.